aqui no Lança-Chamas. Chegamos a Sabbath, Bloody Sabbath. Hoje, um dos álbuns neste número final, com tónica insistente, é naturalmente Sabotage. We'll be right back. No mesmo ano em que sai Sabotage, 1975, os Black Sabbath enchem o Madison Square Garden naquilo que foi a consagração norte-americana do grupo. Dois anos depois, dois álbuns depois também, Technical Ecstasy e Never Say Die, perdiam o concurso de Ozzy Osbourne, que no entanto voltaria por muito pouco tempo para depois decidir de vez a fazer carreira a solo. Os dois exemplos seguintes são os tratos de Technical Ecstasy e dos maus últimos tempos de Ozzy em Never Say Die. Simultaneamente, Iommi e Butler encontravam também problemas na zona do ritmo, exatamente o bateria Ward, constantemente doente. We'll be right back. passada era Ozzy, Iommi e Butler pensaram ter encontrado o substituto ideal em Ronnie James Dio, que com eles faria Heaven and Hell, o registro ao vivo Live Evil e ainda Mob Rules. Again and again, again and again. Também Ronnie James Dio abandona, sobretudo após problemas grandes surgidos no resultado da gravação de Live Evil. Com ele vai também o que tinha sido substituto habitual de Billy Ward, o baterista Appice, Vinnie Appice. Quando toda a gente pensava que Sabbath acabara, um convite estranho que posteriormente resultou mais no documento fonográfico do que na apresentação do festival Monsters of Rock, Gillan entra no Sabbath e Billy Ward, o velho bateria, regressa. Iommi e Butler são os mesmos de sempre. Born Again. Just gotta listen to the night and don't forget to sing. um especial no Lança-Chamas a terminar hoje, em dedicatória aos Black Sabbath. O álbum Back to Back, novo status quo já com circulação nacional. Praticamente tudo por hoje, à parte um pouco da voz de alguns AC/DC, Angus com certeza, e também os Helix. Boa tarde. Well, bands like The Who, The Stones, you know, The Beatles, their rock stuff, you know, Yardbirds, all those sort of... They're still more or less what's going around today, carbon copies, you know. I thought, yeah, I mean, I saw the Yardbirds, like Jimmy Page, you know, and it was all tight, it was all controlled, you know, and they'd do a song, 5 minutes was the longest, you know, and you see, I saw him in Led Zeppelin, and he was like more like 5 hours, you know? Yeah. It's a sleeping pill then, you know. No, it was. It wasn't exciting anymore. I liked that Yardbirds because it was, you know, it was tight, it was energetic, right. There was, yeah, a lot happening, yeah, a lot going on. Yeah. You know, and it seemed like a band. It wasn't a guitarist or a drummer or something. It was a full rock band. And you see something like that, it was just solos a lot, you know.